pela cena de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem demos, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Estou